Jesus. Quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os cravos das suas mãos? Que agonia sentiu aquele inocente pra salvar a gente da vil condenação? Foi por amor. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e de todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de desse amor nas altas montanhas, nos mais densos vales, nas minhas angústias, nas minhas decepções. Não vou silenciar, eu sei que um dia, não muito distante, no céu eu vou morar com Jeová. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho?